galera, o sol tá quente, falar a verdade, mas a chuteira chega a tá pegando fogo. Mas eu sou o cara da luva de predeiro, o melhor do mundo, tenho fé em Deus todo, Santo Espírito Santo todo, tá ligado que nós é nós. Vou botar a bola pra dormir que ela tá com sono, pai do filho do Espírito Santo. Amém. Vai, pai, botar a bola pra dormir que ela tá com sono. Vai, tá com sono, durma. Durma, durma, minha filha, vamos dormir, chega, vamos dormir. Durma, minha filha, durma, durma. Eita, você tá com sono, eu não disse que ela quer dormir? Receita.